Rebeca, na meta 06, na direção do nosso. Autorizado, chama a taxa. A linha mantém igual no 777. A linha mantém 777. Solo 53, solo 219. 219. DP5220. 160 com 10. 30 com 10, 77. Quilo, quilo, Lima, prossiga. Eu não tenho plano no sistema, que horas é o plano? Sim, só um minuto que eu vou chegar com a sala S. Neste momento a gente mantém a escuta. Quilo, Quilo Lima, só aguarda que eu vou chegar na sala S, plano. Márcio, Leite Romeu, que horas é o plano? Espera, Zulu, só um minuto também que eu não tenho plano, vou checar. Márcio, Leite Romeu, sobrevoo, participou, fui paralelo? Guarda-copa. 77, decola. Enche. 77, contato, firma 10, 340, nasceu, lida após BDEV. Lida BDEV, para 340, igual na 777. Gol 977, solicita pro 170, vida da formação. Autorizado, desvio, gol 977. 77. Colima, copia. Autorizado, Vera Cruz, no meu pé, decolador 97, curso vai direita no axé, controle 1208, aciona 0197. 02 na base, estacionamento de táxi com a torre 118, meia dúzia. Leste, Romeu. Local, tempo 10, Camaçari, decolada 17, proa norte, coordenando com a torre, controle 1208, acionar 01195. Copia? Autorizado Recife 350, perito 58, decola da 10, por esquerda, Cuca, transição Aracaju, controle 208, acionando 5513. Quilo, quilo Lima, livre táxi, sanitário ingresso 17. 174, a porta 319. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de cara 1186, 1020 na altímetro. Índia Alfa, ponto de 1186, 1019. Controle Salvador, muito bom dia, é o papapapá, Mike Juliette Romeu, decolada zona 7, comprando a nordeste na sua escuta. Mike Juliette Romeu, bom dia. Mantenha as voos visuais, reporte livrando a CTR, no tráfego no momento a reportar, ajuste no 020, Mike Juliette Romeu. Reportar livrando a CTR, Romeu, grato. Lima, linda, cola pistão no 7, vento 1 no 7, 0 graus, 1 ou 2 nós. São 3191, a linha e decola, pista 10, vento 170 graus, 149. Papapá, Mike Gillette Romeu. Prossiga. 3-1-1500 metros, acruzamento do Polo Petroquímico, cara. Está autorizado, Mike Gillette Romeu. Está presente, autorizado, subindo para 1500 metros, acruzamento do Polo Petroquímico, Romeu. Controle Salvador, Papatango, quilo, quilo, Lima. 1-7-7-7, chame agora o Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 2-5. Kona 3325, vão 977, graças, boa tarde. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Kilo Lima. Papatango, Kilo, Kilo Lima. Mantenha-se em condições visuais, o meu pé no corredor Axé, reporte na Farol da Barra. Reportará a Farol da Barra, Kilo Lima. Boa viagem, Léo. Beleza. Chegada Mari. 50 Mari, identificou o Tan 3216. Senhor Salvador, boa tarde. Tan 3191, transfere. Tan 3191, contato radar na decolagem. Sua para o nível de voo 340, seja da Euleda. 340, possibilidade da Euleda na presente? Pode direto, Ledo, da 391. Ledo, obrigado, 391. Gente, mais velho como eu. Tá pelo menos no 7 da ponte de rádio. Sim, autoridade, Salvador, objeto 6721? Sim, 6721, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, corrijo 060 na chegada Maia. 060, chegada Maia, 672. Quebec na escuta? A partida presente, o aeródromo opera instrumento. Temos um tato de 2.000, visibilidade de 3.000, chuva moderada no pista. Mantenha a escuta e aguarda, por favor, manobra. Autorizado 160, decola da 10, sede da El, Leda, direto Ilhéus. Após decolagem, curva direita. 5515 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. 510, até onde, confirma? O quilo Lima, parque do farol da Barra, está livre frequência para coordenação local. Para o táxi 728, 1-1-5, 3 horas e 50, Salvador. Altimetro marcha 1020. Alfa, ponta da pista 10, 786, com a 1020, agora 728. Tan 3191, chame agora o centro Recife, 125 decimal 1 e alterne em 13 decimal 25. Com visibilidade 3.000 metros, chuva moderada. 2.000, quente está 3.2 metros. Tá, livre frequência, mais velocidade com Deus. Webjet 5728, a linha decola, vento 160 graus, 189. Da Jetting 728, seu código transponder é 5513. Decolou aos 12, chama o controle em 120.8. Controle 120. F6721, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, informa o teto em Salvador de 2.000 pés, a visibilidade 3.000 metros, estamos operando instrumentos e chuva moderada na final. Estou ciente, minha 721. Controle objeto 6728, decolou na sua escuta, um pequeno desvio, já estão retornando para a rota. Web 5728, sua pé nível 350, sai da FUCA, Aru, Assane, corrige contato, radar passando 3.500 pés. Positivo, passando agora 4.000 pés, 5728. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3144, está com a São Papá. TAN 3144, Assane, identificação, desça para o nível de voo 050, chegada à malha. Toda essa 50 na malha, TAN 3144. Código transponder, me chama quando pronto para o push. 4463, dados autorizados. Estacionamento de um ataque. Leve sobre o campo, pista molhada, reporte visual. Teto estimado é 1.500 pés. Afirmativo, prosseguindo, tá 32 da manhã. Me escuta a guarda-copa, por gentileza. Guardará. Web 674. 6741 para Guarulhos 340 está autorizado. Decola da 10, saída da Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no meia Bravo até o Zulu Trigue. 5542 é o código transponder 1208 controle. Web 674, está autorizado, Guarulhos 340. Da Leda Bridge. Alinhamento correto, chama quando pro push no 10. trip 5490, pronto, copy? Afirma. 5490 para Petrolina nível 200, está autorizado. Decola da 10, sai da Momo Cogbu direto. Após decolagem, curva esquerda. 5527 no transponder, 208 controle. Autorizado Petrolina nível 200, decola da 1-0 com curva esquerda. Sai da Momo após direto. O transponder 5527, controle de saída 208, 3B. Cotejamento com a alta, chama para o posto no pátio 3. Meia, solo 18, solo 21, décimo 9, vibrando à direita. Uma boa tarde. 219, vibrando à direita, 3196, ligou? 4463, índia alfa, pode espera 186, altímetro marca 1020. Solo 7-3-2-1-6. 7-3-2-1-6, prossiga. Ligou a pista, senhorita, 7-3-2-1-6. Prossegue por gentileza via alfa Juliette para o Singer 11. Alfa Juliette, posição 11, está 3-2-1-6. Estamos estabilizados, localizador 6721, pode chamar a torre? Web 6721 completa, torre 118, decimal 6. 18-6. Oi, Web 6721, boa tarde. Objeto 6721, mantém a aproximação, teto estimado em 1 no meu pés, sobre o campo chuva leve, pista molhada. Reporte visual. Ok, vamos reportar visual, 6721. Uno 44, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado o sinal INS, reporta estabilizado. Informa o teto em Salvador de 1000 pés, com visibilidade 3000 metros, chuva na final. Ok, paciente, o 3144, desça 2000, 1020, em livre aberto, reporta estabilizado, dentro das condições em Salvador, 3144. Alguma possibilidade de vago direto Duna? Tá 3144, decoração para final NS, curva direita pro 050, reporte estabilizado. Direita 50 de pro, reporte estabilizado, 3144. Salvador, boa tarde, gol 754. Gol no 754, essa identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a mar. 050 na chegada a mar.